Você ouve Rádio 96,9 FM. ZYD 542. Frequência 96,9 MHz. Rádio 96,9 FM. 24 horas no ar. Transmitindo paz, amor e alegria aos corações. Porto Velho, Rondônia, Brasil. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor.